é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha. Eu bato logo no burro e não bato na cangalha. Entrei numa guerra dura, fiz virar fogo de palha, fiz virar cartão de prata, punhal, espada e navalha. Bala bateu no meu peito, derreteu, virou medalha. Prata fina minha vida, preparar uma cilada. Foi à noite num banquete com champanhe envenenada. Deus é pai, não é padrasto, ganhei mais uma parada. A taça que era minha foi para a irmão trocada. Quem me preparou veneno foi morrer de madrugada. Eu recebi um presente numa caixa de sapato, uma cobra venenosa que pegaram lá no mato. É dessas cobras que mordem, quando não aleja mata. O meu nome é sete flecha, nó que eu dou ninguém desata. Bati os olhos na cobra, transformei numa gravata. Coloquei a tal gravata que o falso amigo mandou. Fui passear na casa dele, desse jeito ele falou. Meu Deus, que gravata linda, na gravata ele pegou. A gravata deu um bote que na mão dele picou. A gravata lhe mordeu, foi a cobra que ele mandou.